Portugal 02, request taxi. Positive 2, approved taxi to India, hold point, Romeo 0, call tower 1 on 8 is 195, 1807. India 12.210, call tower 1 on 8 is 195, NH1017, air Portugal 022. Doutor, eu vou 9305, livrou 95. 9305, taxi V Alpha, portante da Juliette. Alpha, reportamento da Juliette, vou 022 ground. Para Juliette, voo 9305. O 9305, mantém a posição. A passagem ao 380, vai prosseguir ponte para a Juliette, porta 612. Assente, vai ceder passagem. Contato é para Juliette, portão 612, é o voo 9305. Salvador, tá 3894, beleza? 3894, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 3894. Solo. 3677, prossiga. Prossiga. Autorizado Brasília, via Pozulino 7, nível 320, saída Ardor. É lógica, com curva direita, pós-decolagem, transponder 5164, no 3677. Autorizado Brasília, nível 320, reforma Pozulino 7, Ardor, é lógica, saída 5164, no transponder, está 3677. Está pronto, puxa, 3677. Está pronto, na posição 9. No setor, na guarda 3677, da 3629, autorizado push, remoto no táxi. Autorizado push, vai ser um ataque para 3629. Boa noite. Boa noite, boa noite, aguarda, copo. Aguardando a saída da Israel. Da Israel, transição mostra. É Portugal 0, tio, o Brasil. É Portugal 0, tio, power. Go ahead, good evening. É Portugal 0, tio, your squawk 5161. Changing squawk 5161, é Portugal 0, tio. Informação Romeu para a Vitória. Sou é Portugal 022. Portugal 022. cleared to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. We for line up and take off runway 10, airport go 022. Mantenha a posição na Juliette agora. Vai manter a posição, 3894. Xenema 201, não autorizado, puxa contato. Tá, primeiro ataque, 3894. 3894. Até a aeronave efetuando push no setor sul do pátio, né? Tem que aguardar o tráfego do passo. Tá aguardando, 3894. Então 3283, número 3 de cobre agora. 3629 para o Snack, seu 977 a bordo, 3:45, alterna Galeão. 3629, autorizado táxi e Índia, plano de cara dona 0 torre, 198, sua 95, negão no 017. A seguir a aeronave está finalizando o posto através 04. E a Índia, plano de espera 1895 no 097, vai seguir a aeronave solo pedindo no 04, está 3629. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Temos Luno 0, nível 360, saída da El, transição ótima, curva direita, após a decolagem. Transponder 5152, chanave 2,9. Chanave 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Amper do Luno 10. Copiou Dael, beleza, Motiva, 1-5-2, não copiou o transmundo, o controle. Controle 1-9-35, é ponto do push, né, beleza? Tá reportado, é 1-5-2. O Xenema 2501, tem estimado o táxi? Para o táxi, agora 1-4-7 a bordo, 3:30, Guarulhos. 147 a bordo copiado, autorizado táxi de Índia, ponte prata no 0 torre, 1-8-9-5, negão no 0-1-7, na 2-0-1. 17.3-2-5, boa noite, 2-0-1. 3-0-4 após a nave da companhia, que está no PSN, ou através 06, autorizado Juliette, portão no 1. Após a nave da companhia, Juliette parou no 3-0-4. 3-6-7-7, som. Aguarda, táxi da aeronave companhia, aguarda, posso autorizar, puxa, posso para um táxi. Vai lá para o táxi, tá? Cortina 6201, autorizado. Tem área de decolagem, costuma 0, ventou no 40, grau 05, né? Tem decolando 0, Cortina 6201. Autorizado Brasília, VPS 17, nível 340, saída a bordo. Eleva, curva direita, posse da colagem, 3.5172, 3.2 a 3. Boa noite, 3.629, passada 0 pronto. 3.629, autorizado em área e mantém 0 a 0. Ali eu tenho 1-0, 3.629. Vitória, autorizado, VPS 44, nível 360, saída da Euleda, após Leda voa direto Porto Seguro, ainda se está aerovia. Curva direita, base da colagem, transponder 5157. Autorizado, Vitória, VPS 44, 360, decola pela 10, VPS da Euleda, após Seguro, intercepta aerovia, com curva direita, 5157, transponder. Correto, Salvador, Gol 236, vamos para o pushback, você tem uma previsão da nossa autorização? Tenho um contato com o seu vizinho de combinação, Salvador não sabe, telefone, estou aqui na tentativa, no 236. Tem aeronave no portão 09, retorno push, vai do seu push, após será autorizado o pushback, olha no copy aqui. Ok, certo, obrigado. Thank you. que é 3629, autorizado decolagem por Sula 0, vento 140 graus, 059. Livre decolagem, ano 0, para 3629. Autorizado Fortaleza, via Pesolano 9, Bangu, Abuco e direto, nível 370, saída bom, transição frote, curva esquerda, base da colagem, transponha 5160. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolano 9, transição Bangu, Abuco, decolando a Momo, transição frote, primeira curva esquerda, 5160, transponha para o voo 123. Volta Pusco. Cojinho, aguardando pro puxo, com 1236. Bom, 1236, quando é que tu fala assim que é, pois? Agora a tabela autorizada, puxo, ataque. Já está pronto para pushback, pelo menos, vou 1235. Quando é que tu fala assim que é, pois? A retaguarda inicial, ataque autorizado, puxo, ataque. 1236. Desde 97, todos os ataques em índio, ponte para dar no 02, 1-2, desfão 95, negão no 0 e no 7. Eu 3077, 4 no Belbel, 0 na Conquim, 3 horas e 38 minutos, para o ataque. 3077, todos os ataques em índio, ponte para dar no 02, 1-8, desfão 95, negão no 0 e no 7. 377, tem informação do primeiro horário da primeira chamada? De frequência? Ao 34. Xa 3897, autorizado alinhar e decolar de soma 0, vento 940 graus, 059. Falou no 645, pronto, posicionamento no 2. 645, autorizado, puxa. Confirmando, qual é a equipe sol, tem aeronave igual a parte de Índia, lá na próxima do Través Portão 04, se meio livrar, autorizado, puxa o contato. É, pra continuar, eu não compreendi, desculpa. O gol no 645 tá autorizado, puxa, a parte do ataque, desconsiderar o... Esse gol no 645. Zulu, Salvador. O voo 1236 para o táxi. 146 a bordo, 3:20 de autonomia, alterna Teresina. Terno 2-36, autorizado o táxi, via Bate Uno. Mantenha a posição de través 05 e segue a aeronave da companhia que está finalizando o puxa até o través 04. Após via Índia, ponte para dando 0 torre, 198, espão 95, engano no 0 no Sérgio, 1236. Autorizado o táxi via pátio, vai manter no través do 05 e seguir a aeronave da companhia via Índia no ponto de espera 1895, ajuste no 017 para o voo 236. Decolou aos 22, acione 5145 no transponder e transfere o controle em 119.35. Isso, na transponder 12. O transponder 5145, controle 119.35. Não, queria a frequência do controle, é 12935, né? Afirmo. Obrigado, uma boa noite. Com 124 a bordo, alterando o Galeão, 3 horas e 38 de autonomia. Autorizado, tá? Foi no 145 via Índia, ponte para dando 02, 198, 195, nível 0,17. Índia, 1895, ponte espera, 1017 no ajuste, obrigado, excelente na semana, voo no 695. No 645. Autorizado, alinhar e manter, cabeceiro na zero. Ele mantém na 10, 645. Salvador, essa é 6259, puxa pra acionar, 07. Autorizado, puxa pra acionar, puxa na 6259. Entendeu que está autorizado, chamar para o táxi 6259. E Salvador, boa noite, voo 1236. 1236, mantém o ponto de espera, funciona 0. Mantendo o ponto de espera, funciona 0, poderia confirmar a frequência do controle de Salvador? Afirmo, 119.35. 1935. Tá 3677, decolou 25, controle Salvador, 119.35. Tá 3677, boa noite. 645, autorizado decolagem por 10, vento 160 graus, meia dúzia, não. Livre decolagem, Gol 1645, pista 10. Gol 1236, autorizado NR, manter pelo 010. Autorizado NR, manter 10, Gol 1236. No 645, decolou os 28, controle de Salvador, 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Minuto 323, o Xenema 259, destinado de táxi. Para o táxi agora, 39 após, 450 alterna, galera. Xenema 259, entendido, 159 aborda, autorizado táxi e índio, após perda 10, 2, 1, 9, decimal 95, chegar 10, 1, 7. É 139, CLB. Grato, 139. 3283, correndo aqui solo, assim que... Airbus Leopard via Índia, autorizado, puxa, porta. 3283, ciente, assim que o Airbus retaguarda livrar o Pat via Índia, tá autorizado, tá, puxa, para acionamento, 3283. 0059. Autorizado, decolagem 10, Gol 123. Gol 1236, decolou 30, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, boa noite. Autorizado aliar e manter, que eu preciso não manter. Aliar e manter. Salve Salvador, é o 9304, ciente da Romeu. Ela é Gol 9304? O Gol 9304, informação ao meu. 9304, confirma o horário do voo, destino? Destino Curitiba, horário decolagem 2150, o Gol 9304. Gol 9304, ciência, então esse plano do sistema, aguarda informação. Aguardando, não se escuta, o Gol 9304. 259, decolando 34, controle Salvador, 120, decimal 8. Corrigindo, 119, decimal 35. 1935, boa noite mesmo. 2-9. Torre Salvador, boa noite, chegou 1705, vai passar o NGSR, baixa de lá. 1705, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 059, justiça de altímetro 108. Repouso, 90, estado 28, voo 1705. Salazan 3283 para o táxi com 125, 125 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alternando com fins. Oi, 198, decimal 95, negão 0118, então 3203. Sente, 1098, livre táxi range até ponte para dar 10 e a torre 19-1895. Boa noite, 3203. Torre Salvador, boa noite, está 3223, ponto espera da Índia, pronto. 223, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali manter no zero, 3283, atrás. Zona 705, solo 38, primeira direita, solo 21. 21, vamos lá. Salvador, uma boa noite, vou 1705 Lima Neco. 397, aguarda a coordenação. Salvador, vou no 705 Lima Neco. 705, Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, para a noite. A linha decola na 0, tanto 3283. Solo é o gol 9304. 304, nós não temos essa bola de sistema. E pode ler com essa para tentar transmitir via telefone para o central do ano voo para passar para o centro Recife e poder pagar sua conta. Infelizmente não copiou o gol 9304. Estava com interferência e na comunicação, poderia repetir? Afirmo, o gol 9304. Nós não temos seu plano de sistema. Eu tenho contato com o Solo ES. Existe, já está certo que existe, o plano foi feito. Agora está com problema na transmissão do plano de voo no sistema. Para chegar nesse plano de voo e passar para o seu preciso. Eu já entrei em contato com o Solo ES para transferir o plano para o PLN e para ir para o seu preciso para poder pagar sua cópia. Tá nova, vai entrar em contato com a central aqui. Obrigado. Thank you. 19304. 19304. A informação, recebeu alguma coisa no nosso plano aí? Negativo, o 19304. Ok, então a dificuldade está no centro Recife e transmitiu o plano, correto? Isso, você tratou em voo, recebeu o plano para poder transmitir para todos os órgãos. Tá, foi entregue. Então, a gente vai verificar aqui. Cash. Salvador, até 3197, tem que ter informação ao ver, autorização do Galeão, 320. 3197, aguarda, coração. Aguarda. O Gol 9304, sobe. É, escuta o Gol 9304. Qual a aeronave inicial da rota? Seria Upper Zulu 21, após Sorocaba e Upper Alpha 310, inicial Upper Zulu 21, Gol 9304. Tá na escuta. Ano 3197, 4. 4, 3197. Bravo, via P9057, via 360, saída da Lady Room, com a direita para a decolagem, responde 5402. P360 para Gavial, P9057, saída da Lady Room, controle, controle 5402, está controle 1208. Nova Salvador, tá 3197, puxa para equipamento, foguete 1-1. Realizado 3197, aponta no trânsito. Realizado 3197. Solo Salvador, é o 9304, tá bom? Você tem alguma novidade de frente? Eu estou entrando em contato aqui com o supervisor do centro, recebi passar a informação da situação. A gente não consegue entrar em contato com o centro de plano de voo. Então, poxa, o pessoal já tentou entrar lá em contato com o CGNL para ver. Então agora. Ok, seja. Salve, Salvador, boa noite, Gol 1705, autorização, Galeão, Central Meu. Gol 1705, manda cópia. Bora.